131, 145, decolar 251, no controle, 120, decimal 8. 1208, controle Salvador, tá? 31, 45, bom. Control Salvador, boa tarde, TAM 3190, estabilizado, final LS X-Ray da 10. TAM 3190, boa tarde, ajuste no 092, reporte baixado e travado. Está em trânsito, reportará a TAM 3190. Embaixo, checado, TAM 3190. TAM 3190, autorizado, pouso, pista 10, perto 1, 00 graus, 7 baixo. Autorizado, pouso, pista 10, TAM 3190. Torre Salvador, bastante parceiro do 2231, no ponto de espera do 10, pronto, já avisou a contração na final. Parceiro 2231, após o tráfego que pousa o Airbus da TAM, ali mantém a pista 10. Após o pouso do tráfego continua ali, mantém o 10-2231. Consigo aguardar o 08. Função policial, o taxa 04 a bordo. Eu vou tomar um mandado de taxa 4 a 1, primeira, com a 120392. Quero que a coordenação no hotel esquerdo força, no meio de 4 horas e meia, ao pé na sala 2. A gente confirma quantas milhas você afasta? É 40 milhas. 40 milhas? Guardião 08, livre acionado, postaque. Para passe, guardião 08. Na 3190, sou os 2001, direita no 21, décima 1. 21 no Roma, até 3090, uma coisa. Passeio 2231, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Iniciando na 10, passeio 2231. Boa tarde, voo no 620, ponto espera da 10. Voo no 620, ali mantém a pista no 0. Aí mantém, voo no 620. Roger 08 na escuta? Guardião 08 na escuta? Passeio 2231, decolada hoje 03, controle da esfera no 208, boa viagem. 208, 2231, boa. Voo 620, livre de decolagem do chão 10, vento 1900 graus, 620 de nós. Autorizado a decolagem do chão 10, voo no 620. Guardião 08, eu confio apenas o comandante. Capitão, essa nossa vira, 120392. Deixa a transmissão ser entrecortada, qual é o tipo de agiliza? Capitão, essa nossa vira, Sierra Oscar, Lima Oscar, 90. Autorizado a linhar e manter puxando 7, o Guardião 08. Decolado 06, controle 1208. 208 com 620, uma boa tarde. Página 08, utilizado decolagem pichando 07, vento 1900 graus, 7 nós. avançando a coluna, se escuta. Galeão 08, decolou 09, aciona 19722, ok? 19722, aporte para cruzamento do campo. 19722, traçando, repassará para a coluna do campo, Galeão 08. Galeão 08 mantém a mil pés, ok? Só mantém mil pés, Galeão 08. Para o cruzamento, Galeão 08. Ok? Para o cruzamento, dá uma 028, Galeão 08. Obrigado, cruzamento, aguardando transferência, Galeão 08. Aguardando transferência, Galeão 08. Galeão 08, transfere controle no 208. 208, tá logo. Torre Salvador de papapá, Zulu de Leto Serra. Zulu de Leto Serra, ajuste no 02, direto final da 07, a porta na curta. Sim, tomando na curta, Na terceira milha, 3 fixo, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, pouso autorizado, pistão 7, vento 120 graus, 7 nós. Zulu, Juliette Serra, aqui. Juliette Serra, solo 18, autorizado backtrack, confirma empate. Empate 5 autorizado, primeira esquerda. A estação na sequência livre, bom dia, boa tarde. Boa noite. Salvador. Boa noite, é o ângulo 25 na zona. Próximo ponto de espera da 10, está pronto. Ângulo 25 na zona, desalinhado, decolar, pista no zero, vento 1, 1 no 0 grau, 7 nós. Livre a merda e decolar para o 25 na avião. Salvador, boa noite, Milan 3894, 3 milhas para Simbra. Milan 3894, ajuste na 092, vou chamar a aproximação, guardando pista livre. 3894, sim. Quatro, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 7 nós. Gente, livre pouso, pista 1-0, tem embaixado travado, 3-8-9-4. Azul 2591, decolado às 2-6, controle no 208. 208, grato, boa. Nós dois, Salvador, agora no 645, LS, baixa o travão. Agora no 645, ajuste no 02, que eu tinha aproximação, guardando a pista livre. Sim. 3, 2894, sobe aos 28, direito no 21, decimal 1. 21, 1, boa. Cheque 3, pouso autorizado. Pistola 0, vento 1, 00 graus, 7 nós. Levou 0, 0, mas vai ter. No 645, salas 31, direita no 21, decimal 1. 21, 1, 645. Boa noite, azul 6909, ponto espera 10, pronto. Azul 6909, boa noite, autorizado Linhares decolar, pistão 10, vento 100 graus, 7 nós. Autorizado Linhares decolar, pistão 10, azul 6909. Mas o 699 pede uma informação, tráfego no setor norte, o cara da polícia local não interfere com a decolagem, ok? 7699. Torre Salvador, muito boa noite, ANEA 6290, tá 2 milhas, lembrando, está travando. ANEA 6290, ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, guardando pista livre. Torre 6090. Salvador, Guardião 08, traçado em Romandê 500, qual é a rota para visual com campo? Guardião 08, mantém toda a rotatória, após descer tempo no final da 17, ajuste no 0, no 2. No 0, no 2, ajuste, rota 47 no final da 17, Guardião 08. Continua 612 no 0, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 100 graus, 612 de nós. Ele pouso na 10, baixar travado. 6210, preste uma informação, tráfego no setor norte, ou no 1500 pés, um caravan da polícia local não interfere com o seu pouso. Mas eu sente também, te quero 6210. Azul 6919, decolado aos 36, controle 120 decimal 8. Controle 208, azul 6919, longe. Guardião 08, agilizando a medida possível em grande interceptação da 107, para evitar pouso simultâneo com o tráfego na 10. Reporte da curta da 17, o Guardião 08. É sua número 1 ou número 2? Guardião 08, confia. Vai pousar como número 1 ou número 2, o Guardião 08? Vai ser após o A2 que está pousando agora, na 10, ok? Tá, sim, depois usar o contrato com o final. Nessa informação já tem um outro A2 já aproximando, próximo a Duna. Sim, você já está ingressando na final longa aqui da 17, o Guardião 08, está aguardando a autorização para pouso. Guardião 08, pouso autorizado, pistão 97, vento 100 graus, 7 nós. Sim, está com sangue, grupado, Guardião 08. Corre, 169 da Gol, boa noite, pode ficar a próxima. Boa noite, 69, boa noite, mantenha a ponta dos caras. Mantenha a ponta dos caras, 869. Boa tarde, será 1, 4, 3, 9, 1, 0. Estou utilizando a medida possível, só no 2, 1, 1. 2, 1, 1. Oi, Salvador, boa noite. Será 1, 4, 3, final da 1, 0. Poxa, 1, 4, 3, boa noite. Ajuste no 0, no 2. Aguarde autorização de pouso. No 0, no 2, eu mando a autorização. Será 1, 4, 3. Poxa, 6143, vento de 1 a 0 graus, 8 nós, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 0, 6143. Guardião 08, salva as 39, reporte livrando a pista. Você vai livrando o Guardião 08. Boa noite. Boa noite. 1869, ali mantém pistola zero. Ali mantém 869. Meu 143, salva as 41, direita 121, decimal 1. Direita 121, 1, Tremé 1, 143. Boa noite, 69, autorizado decolagem, pistão 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 7 nós. Eu vi a decolagem, 8 nós, é bom. Avisa pro colega do Soller tomar um remédio pra dor de cabeça dele e tá transmitindo essa cabeça do Soller. Correu o CNM 1143? Desculpa. É só me informar, o áudio do Soller ficou aberto, a gente não consegue comunicar com ele. Gente, obrigado que... Acabou prendendo aqui a microfone, acabou travando aqui, mas já resolveu aqui, obrigado. Obrigada. Torre Azul com a 206. Já escuta? Ok, vamos aqui 1895, parece que o solo 211 tá travado o PTT lá da torre. A gente já tá resolvendo aqui o problema, já o solo, pode voltar pra escuta do solo, quem já trocou aqui o microfone. 211, obrigado. Boa noite, 69, decolado 243, controle, transfere 1208. 208, boa noite, 1 para nada. Salvador, boa tarde, Azul 4206, ponto de espera pronto. Azul 4206, autorizado, alinhar e decolar, pista 90, 1900 graus, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 90, Azul 4206. Azul 4206, não sei escuta. A 206 decolada 50, controle 1208. 1208, obrigado, boa noite.